Intervalar ideias no correr da vida é libertar cadeias, não perder corrida. Assim num intervalo interrogar o mundo é irmos num cavalo e ver o sol ao fundo, a ter no sangue vento, ouvir o mar a pele. Pensamento é carrossel e só por um momento sermos como heróis no intervalo, o resto vem depois. E procurar a tua companhia, cantinho de carinho de nós dois é alegria. Cantar o amor é dançar dia a dia, ou pintar uma cor é sonhar poesia, esculpir uma flor é teatro, magia, cinema, sabor. Uma fotografia ou um livro qualquer é criar harmonia, aprendendo a viver. Tanto fervilhar, olhar rancores lá fora, encher o peito de ar e respirar a calma que o futuro tem, entre abrindo a alma para mais alguém, entrelaçando os dedos a quem vem trazer a uma criança fantasia, pedir a um velhinho seu conselho é. Dançar dia a dia ou pintar uma cor é sonhar poesia, esculpir uma flor é teatro, magia, cinema, sabor. É um abraço sufocado, um obrigado que sorri com um suspiro rasgado. Nisso de amor e nasci. Mas não, e junto vai bailando a ilusão. E às vezes a ilusão parece fria, até surgir o ombro de um amigo é alegria. É cantar o amor, é dançar dia a dia, ou pintar uma cor, é sonhar a poesia, esculpir uma flor, é teatro, magia, cinema, sabor. Uma fotografia ou um livro qualquer é criar harmonia, aprendendo a viver. É só isto, alegria.